A nostalgia faz a diferença. No jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida sonora que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio. Mande e-mail para nós e participe desta pedida sonora. O nosso e-mail é este, uspfm@sc.usp.br. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo. Nós vamos atender o e-mail que vem de Pirassununga, a capital nacional da cachaça. Pirassununga também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos envia o e-mail é o senhor Carlos Hugo de Lima, em nossa sintonia, que quer ouvir do Amariano, excelente compositor e musicista portenho, aqui com o saudoso João Dias, arranjo do Lírio Panicali, Meu Quarto Azul, Quartito Azul, conjunto Época do Sivuca, Dino Pinto Sete, tudo isso para ele que reside em Pirassununga, senhor Carlos Hugo de Lima, conosco nesta manhã, que ainda quer ouvir em arranjo do Roberto Ingres, gravação feita lá em Londres, Dalva de Oliveira, saudosa mãe do Peri, esposa do Erivelto Martins. Dalva de Oliveira canta do ex-deputado federal Humberto Teixeira, Calu. Meu quarto azul, doce refúgio em minha vida, testemunha de uma eterna juventude. Chegou a hora da tristeza despedida, podes ver tudo em torno é inquietude. Já não sou mais o rapazinho humilde, um homem feito esta tarde eu sou. Sem duvidar, meu quarto, eu te juro, carregado de tristeza eu vou. Meu quarto azul, minha primeira paixão, tu guardarás, deixo meu coração. Se alguma vez retorna quem amei, podes dizer que nunca esqueci. Meu quarto azul hoje recebe meu adeus. Quando eu fechar a porta e o teu balcão, aqui vivi a minha vida ardente, fantasia e o amor com alegria eu brindei. Aqui foi onde soluçou a minha amada, de ternura pelos versos que cantei. Talvez para orgulhar-me mais, glória e fortuna como nunca esperei. Porém nada virá acontecer-me, tão belo e tão sincero como tu. Meu quarto azul, minha primeira paixão, tu guardarás, deixo meu coração. Se alguma vez retorne quem amei, podes dizer que nunca esqueci. Azul, hoje recebe meu adeus. Quando eu fechar a porta e o teu balcão. saio de Rivadeiro. Calu, Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, deixa olhar depois do que a sucedeu. Com franqueza, só não tendo coração, fazer tal judiação, você tá mangando de só quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Davi Gardim, que reside aqui em nossa cidade São Carlos, está conosco nesta manhã e ele gostaria de ouvir em arranjo Renato de Oliveira, com a saudosa divina Elisete Cardoso, do não menos saudoso musicólogo Ali Barroso, na Baixa do Sapateiro. Ainda para ele, Davi Gardim, que reside aqui em São Carlos, Luiz Lua Gonzaga, com sua voz, sua sanfona, sua simpatia, do Humberto Teixeira, respeita Januário. Januário era o pai do Luiz Gonzaga. Davi Gardim conosco, e quero ouvir ainda, em roupagem Léo Peracchi, composição de domínio público, autor desconhecido, Lenita Bruno soprano cantando Casinha Pequenina. Sai do pensamento, ai, ai.